Alô! E aí, Caio? E aí, Guga? Como estão as suas férias? Tão maravilhosas. Mentira, eu tô trabalhando que nem um animal. Eu também, cara. Socorro. Eu também. Mas eu tô feliz pelo seguinte, porque finalmente, nesse próximo episódio de antologia que a gente tá colocando no ar hoje, a gente tá fazendo uma coisa que eu queria muito, que era encerrar as antologias da primeira temporada. Aê! Então agora o tempo passa. A gente tem uma coletânea de antologias que se referem à primeira temporada. Exatamente. E esse era um objetivo pessoal meu em relação a esse projeto de antologias que a gente faz aqui. Muito bom, muito bom. É legal que nas férias você ainda... Nas férias do GugaCast, né? Porque não são férias da vida. E é legal que nas férias você consiga ainda assim cumprir alguns objetivos. Sim. E uma coisa interessante é que... Tem gente que, né? Ah, mas eu já ouvi a história, não sei o que tem. Mas é muito engraçado que na semana passada, como entrou a minha história, né? Na Suruba. Uhum. Eu recebi uma caralhada de tweets... Falando, caraca, velho, eu ouvi a história de novo e eu ri como se fosse a primeira vez. Aí eu falei, ah, tá aí, pronto, você explicou. Em um tweet, você explicou pra que serve a antologia. Pois é, é pra isso que serve. Além de dar um descanso pra gente aqui, pra gente conseguir tocar as outras coisas, e vai ter um monte de coisas legais acontecendo aí a partir do próximo semestre, a partir de agosto, serve pra isso também, pra relembrar, recordar e viver. Sempre. Na semana passada também, lá no grupo secreto do GugaCast, a gente aproveitou que a gente fez uma coletânea de histórias perversas, como você muito bem definiu, e contou histórias perversas inéditas lá no grupo secreto. Ó, só queria dizer que tem muita gente me julgando, ok? Eu sou um ser humano, eu erro. Tá bom? O comentário, caralho, Caio, tipo, eu vi uns 700. Ainda bem que é exclusivo. Então, se você quiser julgar o Caio também pelas histórias perversas da vida dele que a gente contou lá, exclusivas, ele contou só por isso, entra lá no grupo secreto do GugaCast, você já sabe, você faz isso com o canivete suíço dos meios de pagamento, que é o PicPay. Você entra lá em picpay.me/GugaCast, seleciona o plano de 15 pratas, que é uma novidade incrível, Caio. A partir do próximo mês, a gente vai ter um novo agradecimento para os planos de 5 e 10 pratas. Sério? É, vai ser uma novidade no nosso... Uma ideia brilhante que eu tive. Não, tô de sacanagem. É uma ideia muito engraçada que eu tive e que a gente vai colocar no ar a partir de agosto também. Pros assinantes de 5 e 10 reais. Mas se você quiser entrar no grupo secreto, você tem que escolher o plano de 15 pratas lá no picpay.me/GugaCast. Pedir pra entrar no grupo. Ficou complicado, mas tem as instruções lá, você vai conseguir entrar. E aí você vai ter acesso a esse conteúdo maravilhoso do Caio fazendo bobagem e sendo julgado por todos os assinantes. E essa semana, a gente vai colocar no grupo secreto histórias de trabalho, né? Histórias de trabalho minhas e suas, né, cara? Tem histórias... Eu vou ser julgado de novo. Elas não são nem exatamente engraçadas, né? Algumas delas são até um pouco bad vibes, mas enfim, são histórias que a gente vai compartilhar lá com o grupo. Se você quiser ouvir, é só entrar lá, picpay.me/GugaCast. Eu quero ouvir aquela música incrível vindo com essa sua voz de locutor, cara. Vem pra bolha, você também. Vem! Acho que até a Caixa já abandonou isso, né? Cara, eu sei que a gente é ouvido pelo pessoal das agências da Caixa. Ah, é? É, porque eu tenho muitos amigos no meio da publicidade e tal, e conheço o pessoal que trabalha lá nas agências que atendem a Caixa. Se alguém ouvir e a Caixa souber disso, fala que pra gente. É uma homenagem. Primeiro, é uma homenagem, não processem a gente. E segundo, fala lá se alguém da Caixa já ouviu, porque ia ser legal a gente saber. E também, se a Caixa parou de usar, eu uso o capião. É. Mas isso é verdade, sabia? De vez em quando, você pode ver assim, sabe uma revista velha que há muito tempo não aparecia? E aí aparece uma nova edição dela, uma edição especial na banca? É pra isso, é pra marca não caducar. Olha lá! Pois é. E é legal que a gente tenha falado tudo isso, porque a gente pode trazer o assunto de volta, fazer um wrap-up pro que a gente tava falando aqui no começo, que é a gente reutilizar os conteúdos que a gente fez aqui. Então a gente vai ter hoje conteúdos da história do Rafael no Caos Aéreo, do nosso amigo Denis do Bola Presa, que é um dos meus podcasts preferidos, e a história de por que diabos ele foi morar no Chipre, e por que diabos existe um país chamado Chipre. E também a gente vai ter histórias do meu amigo Adriano, do Pouco Pixel, também é um dos meus podcasts preferidos, e ele vai contar histórias de escola. E por fim, a gente vai escolher a melhor história do primeiro especial de carnaval da primeira temporada que rolou. Muito bom, muito bom. Que wrap-up. Não é? É um ótimo wrap-up para essa sessão de antologias. Na semana que vem, uma surpresa especial, a gente fala agora para criar uma expectativa ou a gente deixa surpresa? Cara, eu vou deixar para você escolher. Então, Guga, a gente vai finalizar as nossas férias. com o aguardado, o esperado, o mais pedido, com mais hype, expectativa, compiladão ao manacão das batalhas do capeta. Vamos pegar todas as que a gente já fez até hoje e colocar no mesmo programa. Não sei quanto vai ficar de longo isso, se vai ficar curto. Eu não sei. Só sei que você vai poder atualizar a sua lista de nomes do capeta pra colocar no seu almoço do domingo. Se tem um episódio de podcast que pode viralizar na vida, é esse. Nossa. Porque não vai ter história nenhuma. É só nomes do capeta. Faz sentido nenhum, né, cara? Meu Deus. Então acompanhem hoje o nosso fechamento de antologias da primeira temporada. Entre no PicPay, ouçam nossas histórias secretas e aguarde na semana que vem o grande compiladão final definitivo de todas as batalhas de Nomes do Capeta até hoje. Porque quando a gente fizer mais, aí ele não vai ser mais definitivo. Exatamente. E isso com certeza vai acontecer. Em agosto a gente volta com força total. Exatamente. Já vai se preparando. E aí eu tinha essa viagem marcada pro dia 31 de março, e no dia 30 de março, os controladores de voo anunciaram uma greve branca. Então, assim, esse foi o ápice do caos aéreo, do apagão aéreo, e a minha viagem é exatamente no dia seguinte. Antes, eu acho que é legal explicar que antes de ter esse apagão aéreo definitivo de 2007, nos anos anteriores, chegaram a ter também aqueles negócios terríveis de ter fila, de nego não conseguir embarcar. Os voos atrasarem pra caramba, isso já tava rolando outras vezes. Tava rolando, mas esse foi o dia do ápice. Foi o ápice total. Foi o ápice total, foi o dia 30 de março. E eu viajava no dia 31 de março de 2007, um sábado. Pra Paris. Ia pegar um voo de Brasília pro Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro pra Paris. Certo. Então, mesmo sendo um voo de Brasília pro Rio de Janeiro, a gente resolveu ir 5 horas antes pro aeroporto. Porque as notícias que chegavam é que simplesmente ninguém ia conseguir embarcar. Então a gente foi com 5 horas de antecedência para dizer que a gente chegou certo, que a gente cumpriu, foi para o Rio de Janeiro na hora, não sei, mas a gente queria chegar antes. Aí a gente chegou lá, estava um clima de desespero no aeroporto. O aeroporto estava completamente lotado, todo o saguão estava ocupado, não apenas os lugares onde se organizam as filas do check-in, ele estava todo ocupado. E as pessoas estavam desesperadas por informação. Então, se aparecia qualquer pessoa de uniforme, tinha uma comoção em volta dessa pessoa. E as pessoas começavam a... Algumas suplicavam informação e outras já começavam a armar barraco. Assim, tipo, não, se eu armar um barraco aqui agora, esse cara vai botar dentro de um avião. É. E aí ficou nessa situação. Tinha algumas pessoas nos guichês. Aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava ir em algum guichê, sei lá, entregar as malas e esperar pelo melhor, né? Tipo no check-in, você não conseguiu nem ir isso você não tinha nem chegado no check-in ainda, é isso? Eu não tinha chegado no check-in. Caramba! Porque, assim, os check-ins não estavam organizados, assim, aquelas cobrinhas que formam de fila, não estavam lá no aeroporto porque o aeroporto estava tomado. Pessoas estavam para todo lado. E aí, de vez em quando, uma pessoa ia pedir informação no balcão, aí formava uma fila atrás dessa pessoa. Como se aquele balcão tivesse virado um check-in. Caramba! E aí a gente viu isso acontecendo e entrou numa dessas filas. Aí meu pai, ele resolveu organizar essa fila. Ele tinha ido comigo, me levar no aeroporto, ajudar no que fosse preciso. Tava preocupado com a situação também. E aí ele falou, não, a fila é aqui, a fila começa aqui. A fila é aqui. Oh, você tá fora da fila, vai pra fila. E aí ele começou a organizar as pessoas na fila. E aí se criou um pouco de ordem, sabe? Assim, 3 guichês atendendo uma fila só. E era isso, era onde as pessoas conseguiam deixar a mala. Onde a gente organizou. Eu tenho uma teoria de que toda vez que tem uma confusão dessa acontecendo, sempre tem um cara, sempre tem um maluco que toma a frente, começa a organizar, assim, ele vira tipo um líder. Isso. E a minha teoria é de que esse cara, ele é sempre louco. Então, exatamente. Eu fico muito surpreso de descobrir que esse cara, que meu pai é esse cara. E aí meu pai tava organizando, e pra dar uma legitimidade pra organização, nós não éramos os primeiros da fila, entendeu? A gente tava atrás esperando, e todos os atendimentos demoravam. Pra ninguém desconfiar, é isso? Ninguém achar... Isso. Porque se organizasse com a gente primeiro, talvez as pessoas não aceitassem que aquela fila era a fila verdadeira. Então a gente ficou um pouco pra trás e começou a organizar a fila. E aí tinha um cara atrás de mim na fila, e ele bateu no meu ombro e falou assim, aquele cara lá que tá organizando a fila, ele é o Márcio? Aí eu falei, é o Márcio. Aí ele falou, ele é seu pai? Eu falei, é meu pai. Ele, nossa, eu adoro seu pai. Eu falei, você adora meu pai? Ele falou, eu adoro seu pai. Sabe por quê? Porque ele tá organizando a fila. Porque ele tá organizando. Ele falou, não, há uns anos atrás eu ia me casar e todo mundo tava dando maior força pra eu casar e tudo mais. Aí seu pai chegou e falou assim, essa mulher, essa sua noiva, ela é uma vagabunda. Você não tem que casar com ela porra nenhuma. E aí... Eu adoro seu pai. E eu falei, cara, ele falou isso. Aí eu já ia pedir desculpa, né, pelo meu pai. Tipo, oh, não liga não, é assim mesmo. Aí ele falou, pois é, e aí eu não casei. E ele era uma vagabunda mesmo. E aí eu casei com outra pessoa e tô casado até hoje. Aí ele mostrou assim, sabe, abriu os braços e tava a esposa do lado dele toda sorridente ouvindo aquela história. E eu falei, ah, que legal e tal, prazer e tudo mais. E que, aí, sei lá, chegou a nossa vez na fila, a gente foi ser atendido. E aí depois eu comentei com ele, falei, Márcio, aquele cara lá, ele disse que você ajudou ele, assim, a não casar com uma pessoa. Quem que é aquele cara? Aí ele falou, eu não faço a menor ideia. Aí tá as chances, né? E aí, quando você foi pro Chipre, uma das coisas que deve ter sido bastante surpreendente é que o Chipre tem uma cidade dentro do Chipre. Ele não é uma coisa em si. Ou não. Ou ele é uma cidade-estado, tipo Singapura. Não, ele é uma ilha relativamente grandinha, com basicamente umas 4 ou 5 cidades grandes e várias vilas. E qual é a capital do Chipre? A capital do Chipre é Nicósia. Como? Nicósia. Nicósia? E foi pra lá que você foi? Sim. Tá. Que apesar de ser uma ilha, é tipo a única cidade relativamente grande que não fica... Grande pro Chipre, né, claro. Que não fica no litoral. Então eu morei numa ilha, mas não fiquei na praia. E aí foi lá, e lá que fica a divisão do país. Porque o país foi invadido pela Turquia, ou ocupado, depende de que lado você tá, nos anos 60 ou 70. E desde então metade do país, a metade sul é o Chipre, e a metade norte é a República Turca do Chipre do Norte. Caramba, que faz parte da Turquia. Mais ou menos. Ou é tipo outro país? É um país independente, mas que quase nenhum país do mundo reconhece. Ah. Então você pega um mapinha, tá lá, área ocupada desde não sei que ano. Ah. Só a Turquia reconhece como um país próprio. E boa parte do território é ocupado por bases militares da Turquia. Que loucura, e você, e, tipo, dá pra entrar lá? Você foi lá? Então, acho que foi 2008, 2009, por aí, eles abriram a fronteira direto. Então, você chega na Lidra Street, que é a rua principal do centro, e aí no fim da rua tem um portão, você passa desse portão e tem a base da imigração da Turquia do Norte lá, do Chipre do Norte. Você entrega seu passaporte, ele bota um carimbinho lá e você atravessa. Então é bem tranquilo, você vai a hora que você quiser, volta. Mas não era assim até, sei lá, 10 anos atrás. E o que é que tem pra fazer lá? A mesma coisa que tem na parte sul, não muda nada. Tem comida turca ao invés de ter comida grega. Mas é bem parecido e é bem mais pobre, só isso. Tá, aí você decidiu ir pra lá e aí você... Aí eu contei pros meus pais, né? E eles choraram e tal, tipo, meu filho. Então, meu filho, onde foi que eu errei? Por que o Chipre? Eles perguntaram, todo mundo perguntou. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. É. Tinha uma menina na minha turma que ela foi pra Madrid, que nem todo mundo. Ah. E aí ela contava pras pessoas, as pessoas perguntavam, você vai pra Madrid, que legal, demais, parabéns. Ah, eu vou pro Chipre, por quê? Tipo, ela não precisava justificar porque ela ia pra Madrid. Eu tinha que dar uma boa resposta, senão não devia ir pro Chipre. E não tinha muita resposta além do porque é diferente. Porque é a maior chance de ter uma experiência diferente na vida. Basicamente é isso. Tá. E aí, como foi isso? Aí você conseguiu, você fez as burocracias sem fazer a faculdade? Você precisa de visto pra ir pro Chipre? Precisa de visto se você for passar mais de 3 meses lá. Porque é tipo União Europeia. O Chipre faz parte da União Europeia, é euro lá, tudo. Ah, que legal. Mas não tem como tirar o visto aqui. Eles não têm embaixada aqui, nem nada. Tem que tirar na Grécia. Então, não, você vai pro Chipre, você passa no aeroporto, lá na imigração. Você pode até falar que você vai estudar e passar mais tempo, mas você não tem como apresentar nada. Ah, e aí lá dentro você vai lá e lá dentro você vai no centro de imigração deles e resolve tudo. Então você vai sem ter a certeza que você vai conseguir. Mas no meu caso, como era a faculdade que estava dando os documentos, tudo não tinha muito como dar errado. Mas foi a coisa menos burocrática que eu já fiz. Porque eu cheguei na faculdade e falei que eu queria fazer. E eles falaram, tá bom. Aí eles me deram um documento. onde eu devia só preencher meus dados e falar que curso eu fazia, documento, e aí tinha uma partezinha que falava, você fala inglês? Porque as aulas iam ser em inglês, já que eu não falo grego, né? Uhum. E aí eu marquei, sim. E foi isso, esse foi o teste de inglês que eu fiz pra poder estudar inglês. E eu conheci gente lá, principalmente da Espanha. Os caras não falavam uma palavra de inglês e estavam lá fazendo aula de economia na faculdade do Chipre, com um professor grego falando inglês. Porque não tinha controle. Qual a universidade? É European University of Cyprus. Demais. Eu acho que hoje o processo deve ser assim. Fala assim, vem estudar aqui. Fala, preencha esse formulário ou acesse com o Google, acesse com o Facebook. Se acessa com o Facebook, já está aceito. Deseja acessar os seus contatos. Eu achei que eles iam dar a chave pra ele. Ah, você vai pro Chipre, toma a chave aqui. Tipo, pendurado num pedaço de madeira, sabe? Igual banheiro de posto. Escrito Chipre, bem grande. Uma faca, um canivete na madeira. E você... E como é que você chega lá? Aí só tem que pegar um avião pra Alemanha. E aí na Alemanha, como Frankfurt tem voo pra todo lugar da Terra, e aí tem lá, acho que é tipo um ou dois por dia, até que é bastante, pro Chipre. Você pega um voo pra Nicósia. Que é pra Nicósia. Não é pra Nicósia. O aeroporto de Nicósia fica na buffer zone, que eles chamam. Que é a área que ficou fechada entre o Chipre do Sul e o do Norte. Caramba, então você chega no meio da fronteira. Não, então, tá fechado o aeroporto de Nicósia. Ah. Há mais de 30 anos, assim, é um lugar fantasma. Caramba. Porque não pode ter um muro, né? Tipo, você não pode pular um muro e sair de um país pro outro. Então tem essa buffer zone, é uma área de não sei quantos quilômetros, metros, onde o que era antes não tem mais nada. Então tem hotel, tem o aeroporto, e são áreas que ninguém mexe desde que teve a invasão turca e separou o país. Então se você quer chegar no Chipre, você chega pelo aeroporto de Larnaca, que é uma cidadezinha que fica no sul. E aí você chega lá e tem que pegar um ônibus pra Nicosia. E atravessar três cidades e leva 15 minutos. É, não, é bem rapidinho, é tipo, menos é uma meia hora. Mas não tem cidade no caminho. É, bom, eu tava olhando aqui, eu fiz a pesquisa da extensão territorial do Chipre. O Chipre tem 9.251 quilômetros quadrados. Lembrando que o Brasil tem 8 milhões, né? E aí eu comparei com estados brasileiros, que é sempre a graça, né? Falar que é do tamanho de Sergipe e tal, mas Sergipe é muito maior. Ele tem 21,9 mil quilômetros. É tipo metade de Sergipe. Então as países do tamanho de Aracaju, é isso? É, só é comparável ao Distrito Federal, que tem 5,8. Então ele dá dois distritos federais. Caramba, qual é a população? Acho que é 1 milhão, né, de pessoas. Quando eu fui lá, tava em 800, 900 mil. Mas eles, acho que teve um censo novo depois disso. Caramba, 1 milhão de pessoas. Ok. Caramba, é realmente muito pouco. Beleza, e aí você chegou lá, sem saber nada sobre o país, a não ser a língua e a moeda que eles usam. Isso. Pegou um ônibus pra Nicósia e aí? Não, eu não peguei um ônibus. Eu cheguei lá e a faculdade mandou um carro, uma Mercedes gigantesca. Ah, que demais. Que eu me achei o rei do mundo. Até eu descobri que todos os táxis do país são Mercedes pretas gigantes. E era só mais um táxi que eles mandaram pra lá. E quem dirigia era o Nico Rigopoulos. E aí eu fui até a moradia que a faculdade ofereceu. Eu tive que pagar, obviamente. Mas que eu achei que... Como eu já não sabia nada e não queria pesquisar, eu achei que era meio arriscado. Eu meio que... Ah, vou ficar no hotel uma semana e procuro um lugar pra alugar. Era uma casinha de dois andares, e no térreo tinha uma lavanderia. E era uma casinha, tipo, só pra você? Não, eram seis apartamentinhos, assim, só pros estudantes. Era a faculdade é dona e eles alugam pros estudantes internacionais, que tem bastante lá. Só que, enquanto eu ia lá só porque eu queria ser diferente, ter uma experiência exótica, a maioria dos estudantes de lá eram europeus que queriam morar num lugar que tinha muita praia, sol e festa. E tem muita festa? Mas você falou que não tem praia. Não, a cidade não tem praia, a capital. Mas em meia hora você tá na praia. E você pode ir pra praia em dezembro, que pros europeus é tipo o paraíso. Eu achei que as pessoas iam pra lá porque elas queriam apagar o seu passado. Aí você pode, porque é muito roça lá. De verdade, eu falo como um elogio, mas é muito roça. Até hoje eu queria mostrar pra minha namorada essa moradia que eu fiquei. Eu falei, vamos botar no Street View do Google. E até hoje não tem. Não tem. Eles não conseguiram botar um carrinho do Street View pra gente poder ver as ruas do Chipre. Caramba. Aí eu cheguei lá de madrugada, com a minha chavezinha de posto, abri o apartamento E eu sabia que já ia ter um cara lá morando nesse apartamento que ia ficar. O Nico aí Rigopoulos. Aí, Nico não. Rigopoulos. Isso aí é um nome que eu dei genérico para todas as pessoas do Chile. Aí eu sabia que ia ter um cara lá. E eu falei, puta, eu vou chegar, faz o horário do voo, tudo umas 3 da manhã. Eu preciso avisar que alguém vai entrar em casa às 3 da manhã, né? Senão ele vai me matar. Mas acontece que é muito difícil ter internet no Chipre. E aí ele não tinha internet, ele não viu meu e-mail. E ele só acordou assustado e me recebeu de cueca na porta. Tipo, o que tá acontecendo? E era um cara da Estônia. Ele é o cara da Estônia, mas de família russa, ele fala russo e tudo mais. E que já tava morando lá há um tempo. Ah, então ficou muito mais fácil a comunicação, né? Ele estranhou muito que meu nome era Denis. Porque ele falou, mas por que você tem um nome russo? Denis é russo? Nem sabia que era nome russo, mas... Tipo, eu sei que existem Denis na Rússia, mas não sei a origem do nome. Minha mãe só escolheu porque tipo, era do Denis do Pimentinha. Antes da gente chegar na faculdade, eu queria falar um pouco aqui sobre os tempos de escola. Porque a gente falou na semana passada sobre o Ferris Bueller, né? Sobre o filme do Ferris Bueller. E muito. Curtindo a Vida Moderada. Curtindo a Vida Moderada, que esse é o nome correto, né? Esse é o nome mais preciso, seria a tradução mais precisa. Mas a gente sempre lidou com personagens no cinema e na TV. A gente assiste muita coisa vinda dos Estados Unidos. E a gente acabou lidando com os estereótipos das escolas americanas, né? Então tem o quarterback, tem a homecoming queen, né, que é a cheerleader, que depois ela é a menina mais bonita, e aí tem aquele baile de formatura no final do ano, onde eles elegem o rei e a rainha do baile e tal. E tem os nerds que fazem parte do clube de áudio e vídeo, ou do clube de xadrez. Sim. E nada disso tem a ver com a nossa realidade. A gente não tem essas coisas aqui. E aí, a gente nem fica tanto tempo na escola quanto eles ficam, né? É, exato. Você não passa tanto tempo, você não tem tanta atividade extracurricular e tal. Exato. Então, eu quis fazer aqui uma lista, começar um glossário de estereótipos da escola brasileira. Não da escola americana, da escola brasileira. Eu não tenho a intenção de ser engraçado, eu tenho a intenção de ser preciso. Eu tenho a intenção de que isso comece um estudo e um movimento antropológico na nossa cultura, certo? Uhum. Ok, Rafael? Ok, e eu espero que isso possa culminar em filmes sobre adolescentes brasileiros com os estereótipos corretos. Vamos mandar a lista para Globo Filmes. Exato. É, o primeiro estereótipo... É com o Celton Mello, né? Agora, se o Celton Mello comprar... É, tem que ser o Celton Mello. A gente tem que escolher qual é o estereótipo que o Celton Mello vai fazer. Mas não é o Celton Mello, é o outro cara. Como é que é o nome dele? Matheus Nachtergaele. Não, aquele cara que é o Capitão Nascimento e é o Narcos. É o Wagner Moura. Wagner Moura. Tem que escolher qual vai ser o Wagner Moura. Mas eu acho que ele e o Celton Mello são a mesma pessoa. E quem sabe o Mocotó, né? Seria incrível também. Então, a ideia da lista não é ser definitiva. A gente pode adicionar coisas depois. Pode ter algumas, talvez em algumas regiões seja um pouco diferente, eu vou falar da minha experiência, ok? Legal. Então o primeiro estereótipo aqui é o metaleiro. O metaleiro, ele é um cara que você identifica facilmente pelos trajes dele. Os metaleiros da minha época, eles usavam calça jeans e eles desenhavam na própria calça o logo das bandas que eles gostavam, do Iron Maiden, do Metallica, do Judas, com a caneta Bic mesmo. Então era bem comum que eles tivessem as calças todas desenhadas, às vezes o tênis também. Isso em colégio que você podia usar calça jeans. Nos colégios que você tinha aquela calça azul marinho da Adidas, sabe? Uhum, sim. Eles desenhavam na calça azul marinho da Adidas mesmo, com a caneta azul, o que ficava bem interessante. Azul sobre azul, uma coisa isso, fácil de enxergar. É, e aí eles estavam sempre com camisa de banda, é claro, né, camisa de monstro. E ao contrário do que se pensava na época, os metaleiros, pelo menos comigo, eles sempre foram mais inteligentes que a média. Eles sempre tiraram notas boas, eles eram, inclusive a maioria deles era bom em matemática. Eles eram um pouco mais fechados, assim, um pouco menos sociáveis. Mas eles eram sempre muito cordiais quando eles eram abordados por não metaleiros. O que costuma surpreender, porque você sempre acha que o cara vai ser meio grossão, assim, meio, né, pela... aparência, pelo cabelo e tal. A outra coisa é que boa parte dos metaleiros tinha o cabelo comprido, sempre meio desgrenhado, né? E uma hora eles sempre apareciam com o cabelo cortado, porque eles sofriam a pressão dos pais pra cortar o cabelo, ganhar uma grana, ganhar alguma coisa, e uma hora eles sempre sucumbiam. Uma hora eles sempre aceitavam e apareciam com o cabelo cortado, e todo mundo dava uma zoada neles. Todo mundo teve metaleiro aí, né, na escola? Sempre. Eu tive. Tinha as patricinhas, né? As patricinhas têm que estar sempre assim no plural, porque elas sempre andam em grupo, não existe a patricinha. São as patricinhas, e elas são as meninas mais bonitas da classe, e elas geralmente atingem a puberdade primeiro, então ali na sexta série, na sétima série, tipo, elas já são adultas, você não é. Uhum. Ela não é muito diferente das patricinhas americanas que a gente vê, né, nos filmes, patricinhas de Beverly Hills, ou então aquele da Lindsay Lohan, que é um excelente filme. Elas são meio fúteis, elas gostam dos garotos mais velhos. Eu acho que a diferença é que elas geralmente são boas alunas. Geralmente a menina mais bonita da turma, né? Elas não são, tipo, elas não têm problema na escola, coisa assim. Elas geralmente são boas alunas, as meninas bonitas geralmente são boas alunas. Talvez seja um lance meio dos anos 80, né? Porque as meninas, elas eram meio forçadas a serem boas alunas. Não tinha muita menina legal. Não tinha muita menina que repetia de ano, não existia isso. Elas pareciam bastante inseguras também, elas não são tão seguras de si quanto as dos filmes, né? Elas passam 99% só com as outras patricinhas, elas não se misturam. Aí tem uma outra característica que eu considero que são as meninas que fumam. As meninas fumantes. Esse grupo ele é mais relevante, se destaca mais até a oitava série, porque é realmente impressionante a menina da oitava série fumando. E sempre rolou. Sempre teve. Na sexta, já tinha lá uma menina que fuma. E ela, sei lá, talvez pelo efeito de cigarro, elas sempre parecem muito mais velhas do que elas são. Sim, é verdade. E elas andam... E é uma identificação desse grupo com o grupo dos metaleiros, não? Sim, sim, tá escrito aqui, cara. Muito bem, porra, muito olha bem. Olha só, tá é, aqui. Pois é. Elas sempre... Eu também vivi os anos 80. Pô. Elas têm fácil acesso aos metaleiros e elas andam com a galera mais velha também. Sim. Um outro cara que é clássico nas escolas brasileiras é o cara de boné. Toda turma tem um cara que não tira o boné pra nada. Ele costuma ser um cara legal, ele costuma ser um cara que transita em todos os grupos. Ele é um pouco engraçado, mas a maior característica dele é o fato de ele não tirar o boné. E aí as pessoas começam a pegar no pé dele por causa disso. A personalidade dele é definida pelo boné, é isso que você tá falando. É, tanto é que ele é o cara de boné. Esse é o nome dele. Em algumas vezes, o cara de boné sempre passa pela situação em que alguém arranca o boné dele, fica todo mundo jogando de um pro outro, mas ele leva numa boa. E quando ele faz isso, ele tá expondo o cabelo amassado dele. Ele sempre tem o cabelo todo zoado e meio encebado. Porque ele tá sempre de boné. A explicação do boné. Porque ele tá sempre de boné. Não, a gente não sabe se ele tem o cabelo assim porque ele tá sempre de boné, ou se ele está sempre de boné porque tem o cabelo assim, mas eu acho que é a primeira opção. É um paradoxo de Tostines aplicado ao boné. É o paradoxo do cara de boné. Eu encontrei o cara de boné da minha sétima série uns 10 anos depois e ele tava careca. Pô, coitado. Ele usou muito boné. É, porque o cara não tirava o boné. Bom, aí a gente chega num estereótipo que é muito confuso, que é o nerd, né? O nerd da escola do Brasil, ele não tem muito a ver com o nerd da escola americana. O nerd da escola americana, ele geralmente é um CDF, é o cara que se sai bem, ele é inteligente, ele é bom com computadores, ele é bom no clube de xadrez. Aqui, não necessariamente essas coisas acontecem. Quer dizer, existem os caras que são assim, beleza, mas muitas vezes o nerd, ele é só um cara que é socialmente não aceito. O apelido nerd é dado pro cara que ele tem pouco traquejo social. O cara que não sabe conversar com a galera, o cara que é mais infantilzão, sabe? O cara que não se veste tão bem, sabe? Então o cara que é meio fisicamente awkward, sabe? Ele vai mal nas aulas de educação física, mas vai bem em todas as outras. Não, então, aí é que tá. Tem muito nerd que não vai bem em aula nenhuma. Eu cansei de ver nerd repetente na minha turma. Tinha um cara que, inclusive, o apelido dele era Nerds, e... ele era terrível em tudo. Ele não só era ruim em educação física, como ele era ruim em todas as outras coisas. E ele certamente não era bom em xadrez. Desastre. É triste, assim, mas esse, pelo menos na minha época, o termo nerd era muito usado pra esse cara. Não pro jeito que a gente usa hoje, pra se relacionar ao cara que é viciado em alguma coisa... ou que curte série, curte videogame, coisa assim. Isso é mais recente. Naquela época, o nerd, igual meu amigo nerd, ele era só um pária social. Ele é um cara excluído. Um cara desajeitado. Exato, desajeitado. Era esse termo que eu queria trazer. Aí uma outra característica aqui que é bem diferente dos filmes. Os bons no futebol. Sempre tinha um cara na turma que era o bom no futebol. Alguns. Só que, ao contrário do quarterback dos filmes, ele não é o herói da escola. Porque a escola não tem o time de futebol. Ele é o herói, no máximo, da turma no recreio. Ele é o herói da turma que joga futebol. Ele é o herói dos 5 caras da turma que jogam futebol. Aliás, tem uns 5 caras na turma que são sempre os bons no futebol e uns 15 que jogam bola no recreio contra as outras turmas. E eles são heróis entre eles. Ser bom no futebol é importante entre os caras que jogam futebol. Eles têm moral só entre os caras que jogam futebol. Sim. Isso não significa que ele vai ter moral no resto da classe. E muito menos com as meninas. Essa história de, tipo, a menina cheerleader quer namorar com a... Em geral, inclusive, as meninas patricinhas, elas têm nojo do cara que joga futebol. Porque ele chega depois do recreio todo suado. Sim, porque ele só fala de futebol. Exato. No futebol americano, acho que estimula um pouco essa questão do cara jogar, tem que ser grandão, forte. E o nosso futebol não tem nada disso. Pode ser qualquer biotipo aí que o cara tá jogando bola, ele geralmente é franzino, pequeno e super ágil. Por isso que ele é o bom do futebol. E isso, obviamente, não é atraente, né? Exato. É, e o menino franzino, desdentado, porque se ele for bom no futebol, ele vai ter moral com os bons do futebol. E não vai ter moral nenhum com as meninas. E com mais ninguém. E com mais ninguém. Sempre tem um outro cara também, que é o adulto. O adulto, ele geralmente é um cara repetente. É um cara que ficou muito pra trás, assim. É um cara que quando todo mundo tem 13 anos, ele tem 16. Em geral, ele já faz a barba. Ele vai pra escola de... Ele vai pra escola de ônibus ou de bicicleta, ou então até dirigindo, mas ele nunca é levado por ninguém, tipo, ele nunca é levado pelos pais ou pelo irmão mais velho, porque ele é um adulto. Ao invés de jogar futebol no recreio, ele muitas vezes ele tem muita moral com as patricinhas das turmas inferiores, porque afinal ele é um adulto, e também ele tem moral com as meninas que fumam, porque às vezes ele fuma também, porque ele é um adulto. Existe, em geral, o adulto, ele é um cara muito awkward, porque afinal ele é um cara adulto que tá no meio de criança, mas tem vezes que o adulto, também por ser adulto, ele é bom na educação física e geralmente ele joga vôlei, não futebol, porque ele é mais alto que todo mundo. Faz sentido. E porque faz sucesso com as meninas. É, e ele trata todo mundo como pirralho, certo? Porque afinal ele é um adulto. E isso leva a gente, ao próximo estereótipo, que é o pirralho. O pirralho... Sempre tem o pirralho. O pirralho é aquele aluno que ele tá mais atrasado na puberdade, entendeu? Então, ele pode estar envolvido com garotos mais maduros, com uma galera mais madura, ele pode até gostar de ir nas festas, sair pra conversar e fazer outras coisas que são de adolescente. Mas, no fundo, ele curte mesmo ver desenho e brincar de Playmobil. Ele quase sempre ele se enturma com outro pirralho, né? Porque nunca tem muito também. E, muitas vezes, ele é confundido com o nerd. Mas ele não é um pária social igual o nerd, ele é só um pirralho. Até porque, assim, o nerd, ele desperta o ódio dos bons no futebol. E o pirralho não. O pirralho tem a chance grande de virar o mascote da turma, inclusive. É, eu fui, na maior parte do tempo da minha vida, eu fui o pirralho. Esse era o meu estereótipo. Olha. É. Aí tem um outro estereótipo aqui, que é a Andrea Zuckerman. Vocês lembram da Andrea Zuckerman, o Raros do Baile? Claro. Eu não. Tudo bem. A Andrea Zuckerman, ela é uma menina mais madura e inteligente, ela é mais acima da média do que as outras. Ela é simpática, ela circula em todos os lugares e ela às vezes anda com as patricinhas, o que faz ela parecer mais feia do que ela realmente é, mas ela não é necessariamente feia. Ela só não se arruma igual as patricinhas, entendeu? Ela, em geral, é amiga de todo mundo, ela é a melhor aluna da classe, muitas vezes ela é representante de classe, geralmente ela que é eleita, ou o adulto, mas aí quando é adulto é só de sacanagem. E é comum, às vezes, que a Andrea Zuckerman, que ela seja mais pobre que a média da galera, principalmente em colégio particular, assim, ela enfrenta mais dificuldades, assim, pra estar ali e tal, mas ela faz sem reclamar, ela sai bem, melhor aluna, ela vai ser aquela menina que vai passar no vestibular pra medicina depois. Muito bom. E tem também o estranho. O estranho, ele é uma figura comum que também tem nos filmes. Ele é um cara estranho, calado, que não fala com ninguém. Ele não tem amigo, não se enturma. Ele, em geral, usa roupa estranha. Ele usa roupa que ninguém usa, tipo um blazer. Sim. Exato. Ele, roupa de velho. Nem sempre é roupa de velho. Às vezes ele usa roupa estranha. Usa tênis estranho. Então ele usa um sapato, né, velho de tênis. E sapato. Então, é roupa de velho. E quando alguém tenta falar com ele, ele fala coisa estranha. Ele não fala coisa normal. E ninguém sabe muito sobre ele. E geralmente ele sai do colégio sem ninguém saber por quê. Ele sai no meio do ano, sabe? E nunca mais dá notícia. Uma vez, no segundo grau, eu tomei como um desafio pessoal fazer amizade com um estranho da turma. E deu certo? Deu certo. Mas ele fez exatamente o que você falou. Ele saiu no meio do curso pra ir pra outro colégio. É exatamente o que você falou. Eu conheci um cara, ele não era da minha turma, ele era da turma de um amigo. Mas esse cara, a gente chama ele de mestre. E ele era o estranho. E o mestre, uma vez, todo mundo levava lanche, né, pra escola. Quer dizer, todo mundo comprava o lanche na escola. E ele, uma vez, resolveu levar o lanche de casa, né? Então todo mundo parou pra lanchar. E ele tirou da mochila uma lata de milho. Um abridor. Abriu a lata de milho. Jogou a aguinha do milho no chão. Nossa. E comeu o milho com um garfo. Esse foi o lanche do cara. Genial, né? Tá muito de parabéns, né? Esse é o cara que tem mais chance de aparecer na TV no futuro. Esse tem chance de ser combatente do crime no futuro. Ou um super vilão. É, pode ser também. Eu, como eu falei, a maioria da minha vida escolar eu fui um pirralho, na maior parte do tempo. E depois eu passei quase um ano sendo o estranho. E depois eu virei metaleiro. Essa foi história na escola. E vocês? Então, é difícil, né? Tem... fazer essa cara, se você tentou fazer amizade com um estranho, eu acho que você era o adulto. É, eu nunca fui o adulto, na verdade. É, não mesmo, não sou até hoje. É que você não me conhece pessoalmente. Cara, ou talvez... Tem uma característica minha, é que eu pareço sempre 10 anos mais novo do que eu sou mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu parecia um bebê de colo. Não, mentira. Mas, ou talvez você fosse o estranho também, você não tá percebendo aqui. Esse cara que não, gosta... eu não era o estranho. É... Você é o cara que gosta de coisa antiga... música clássica. Eu acho bem normal que você tenha usado um blazer na escola, cara. Não, nunca usei blazer, nem sapato, nem roupa de velho, camisa social, toda abotoadinha. Não, nunca fiz esse papel. Acho que se fosse... Eu não sei se eu me encaixaria. Parece presunçoso falar isso, mas eu acho que eu não estou em nenhuma das categorias que você listou. Como toda escola, como todo filme, tem os figurantes. Os figurantes só vão na onda e eles não se encaixam em teórico nenhum. Isso acontece, isso existe. A maior parte, inclusive, né? São os caras que não aparecem. É. Você, Rafael? Eu, ouvindo aqui com a atenção que você disse, eu acho que eu era o nerd mesmo. O nerd brasileiro, né? O nerd com dificuldades sociais, que não se enturma. E só se enturma com outros nerds, e é isso aí. É, e vamos tocar aqui. Eu acho que eu ficaria mais perto desse time aí, mas não muito porque... Na minha época, pelo menos, a palavra nerd não era assim tão corrente, pelo menos onde eu morava, sei lá, assim. Não tinha muito esse negócio de nerd. Mas geralmente quem tirava melhores notas e tal, já ganhava apelido de CDF, crânio, sei lá o quê, de cara. Cabeção. Assim, cabeção. Pois é. Bom, posso ler o último aqui? Manda. É, pode ler. Daniel, 30 anos, Sorocaba, São Paulo. Oi, Guga e Rafael, beleza? Beleza. Como o Guga já falou no Nerdcast uma vez, viajar é se fuder e quase me fudi muito numa viagem que eu e alguns amigos fizemos pra Floripa. A gente decidiu de última hora ir até lá passar o carnaval, porque um dos meus amigos, que nós vamos chamar de Tinky Wink, estava afim de uma mina que ele sabia que estaria lá. Vamos chamá-la de Lala, com outras amigas. O nosso plano incrível era chegar lá, o Tinky Wink pegar a garota e as amigas delas ficarem com a gente. A gente sabia que elas tinham ido de ônibus e iam ficar numa casa na Praia dos Ingleses. Então a gente teve a ideia de ir de carro, porque era mais barato, e aí a gente ia ter um bom motivo para elas saírem com a gente. Só que tem uma coisa, a gente não tinha o contato delas por lá. Então a gente foi só confiando na sorte de que ia acabar esbarrando com elas por lá, afinal o lugar é bem pequeno. Claro, isso vai totalmente dar certo. A gente achou uma casa pra alugar na internet, não tava tão caro, e fomos embora. Aí, a gente saiu os três no gol do nosso outro amigo, que vamos chamar de Gypsy. Gypsy. Com a ideia de parar o mínimo possível no caminho para chegar lá logo. Era sexta-feira e todo mundo matou aula e trabalho. O começo da viagem foi tranquilo, mas chegando em Curitiba, pegamos um puto engarrafamento e o motor do carro superaqueceu. Por sorte, estávamos do lado de um posto e foi só deixar esfriar, trocar a água e ficou tudo bem. Mas todo mundo ficou meio tenso o resto da viagem, que demorou pra caramba. Parece que vai dar muito certo. Não, parece uma viagem comum pra Florianópolis. É a clássica viagem de carro do carnaval, é. Se pegou trânsito, o carro estragou. Uma vez, deixa eu abrir um parênteses e contar uma história minha. Uma vez eu fui passar, não era um carnaval, acho que era um 7 de setembro. Eu fui com a minha atual esposa, Patrícia. A gente foi passar um feriado na Praia Grande, que é um lugar... Que não é maneiro, cara. Desculpa o pessoal da Praia Grande que ouve e tal. Ninguém tá ouvindo mais, Gustavo. Não se preocupe. Ah, tá bom. E aí a gente foi lá. E na verdade, a gente tava no começo do namoro e tudo que a gente queria era ficar em casa. A gente não foi muito pela praia. A gente foi mais pra ficar sozinho. Pra conversar, entendeu? Pra falar sobre antropologia, coisas assim. Claro. E aí quando a gente chegou lá, o apartamento que a gente ia ficar não tinha televisão. E a gente ia passar 6 dias... Tava chovendo, óbvio, né? Porque sempre chove no feriado no litoral paulista. Tava chovendo e a gente ia passar 6 dias dentro de casa e sem televisão. E aí a gente decidiu que a única alternativa era a gente voltar pra São Paulo, pegar uma televisão e voltar pra Praia Grande outra vez. E aí a gente fez uma viagem que normalmente dura 40 minutos, durar 5 horas. Só pra você não precisar conversar. Só pra gente poder... E esse é o começo do namoro, Guga? Porque a gente precisava de ter alguma distração, né? Alguma televisão. Sem televisão, 6 dias ia ser foda. Continuando aqui. Na chegada em Florianópolis, começou a cair uma chuvona. Claro, Florianópolis também sempre chove no carnaval. Na chegada em Florianópolis, começou a cair uma chuvona e todo mundo ficou preocupado com o Gypsy dirigindo a 20 por hora. A gente chegou depois de 14 horas de viagem e todo mundo já meio arrependido e cansado. Sorocaba pra Florianópolis deve dar pra fazer em 6 horas, 7 horas. E os caras levaram 14. Nossa. Só que aí, nossa sorte virou. A casa que a gente alugou era incrível. Era muito... melhor que as fotos. Tudo era novinho, bem decorado, e a gente achou que ia ser moleza convencer as meninas a ficarem com a gente lá. Então o Tinky Wink resolveu se encher de ânimo e simplesmente saiu pela cidade, com a sua bolsa vermelha, procurando as meninas, mas sem a menor noção do que ele estava fazendo. A Lala e a turma dela. Isso. A gente imaginou que fosse ter um bloco de carnaval ou alguma festa, mas na verdade não tinha nada e ainda estava tudo meio morto por causa da chuva. A gente achou uma lanchonete para comer um sanduíche. E lá, o Tinky Wink conheceu uma menina local, a Por. Certo? Certo. Ele conheceu a Po. O Tinky Wink é muito rápido e em alguns momentos ele já tava pegando a Po. Todo mundo ficou meio puto porque agora que ele arranjou uma peguete, ele ia desencanar das meninas que eles foram atrás. Mas ele virou o jogo e falou o quanto a casa era incrível e falou pra Po ir pra lá com as amigas delas na noite seguinte. Ele provavelmente falou pra Po que na casa dele tinha uma nuvem de creme gostoso. Tinha creminho gostoso, é óbvio. No dia seguinte... Eu e o Tinky Winky ficamos dormindo, mas o Gypsy foi pra praia e encontrou as amigas do Tinky Winky e foi com elas pra casa, com a Lala. Gente. E foi quando o Tinky Winky viu, ele ficou todo bolado, porque a Lala estava lá com as amigas dela e a Po, que ele tinha pegado na noite anterior, ia chegar a qualquer momento. E ele realmente gostava da Lala, ele não queria estragar as chances com ela na volta pra Sorocaba, sacou? Ele chegou, okay. Se ajeitou com a Po e outra turma de meninas, já tinha acertado, já tinha desencanado de encontrar a Lala, mas a Lala reapareceu porque ele encontrou o Gypsy na praia. E no sol brilhava a cara de um bebê, né? Exatamente. A verdade é que a Lala também gostava do Tinky Winky, e quando chegou lá, já se arrastou pra ele e eles ficaram rapidão. E o Tinky Winky se desvencilhava dela e vinha falar com a gente que ele não sabia o que fazer. Mas ele falava isso rindo, felizão, de finalmente estar pegando a Lala. E eu e o Gypsy estávamos tentando, sem muito sucesso, conseguir algo com as amigas dela, da Lala, né, que já estavam lá também. Foi aí que duas caminhonetes Blazer pararam na nossa porta. Começou. Chegou a Po e as amigas dela. A gente pensou que era a Po e a turma dela, e correu pra tentar esconder a Lala e o Tinky Winky da vista deles. Mas na verdade, era um bando de desconhecido carregando bagagem. A gente saiu pra falar com eles. Os caras chegaram e perguntaram o que a gente estava fazendo lá, já que eles tinham alugado a casa pra semana toda. E a gente falou que também tinha alugado a casa pra semana toda. Todo mundo começou a se estressar e ligar pros contatos da casa, e no fim, eles estavam certos. Caramba. A gente tinha alugado uma casa exatamente igual, mas menos decorada, do lado da nossa. O muro era alto e a gente nem se tocou que a casa do lado era igual. E isso era a explicação da casa ser melhor do que nas fotos. A nossa era, na verdade, mais velha, sem decoração e com os móveis nas casas Bahia. Mas provavelmente tinha um aspirador maluco que ficava passando. E provavelmente foram eles que levaram o creminho gostoso deles. Isso. Cara, a Teletubbies é muito errada, né? É a nuvem de creme gostoso. O erro tinha sido da imobiliária mesmo, que nos deu o endereço errado. Depois disso verificado, a gente resolveu sair e ir pra casa certa, e ainda ganhou um desconto no aluguel. E os verdadeiros hóspedes da casa ficaram meio putos, mas ficaram solidários com a gente. E foi aí que o Tinky Winky teve a ideia brilhante. Ele olhou pra televisão assim na barriga dele. E teve uma ideia brilhante. Ele chegou num dos caras do outro grupo e pediu pra que quando a Po aparecesse por lá, ele falasse que não tinha nenhum Tinky Winky por lá e ela tava com o endereço errado. E ainda convidou os caras pra festa depois. E o plano deu certo. A pobre menina foi lá, deu com a cara na porta, saiu xingando e a Lala não ficou sabendo de nada. Isso até uns meses depois, quando ela acabou descobrindo a história depois que eles tinham terminado. Cara, parabéns, parabéns, palmas. Foi um cara que realmente se divertiu no carnaval e mandou um e-mail com conclusão. Mas foi o amigo dele que se deu bem, né? Porque ele não sobrou nada, né? É, a história do amigo dele, Tinky Winky. É, ele não, acabou não explicando se ele ficou com as amigas da Lala. Mas mesmo assim, a história foi legal. Foi. Pô, e sabe o que a Po deve ter dito quando descobriu que o cara não tava lá, o Tinky Winky? Pô! Exatamente. Ela disse, pô, é hora de dizer tchau. Este podcast foi editado por Caio Corraini.